Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Radio Cumpa, FM 90.1. Alternativa, comunitaria y popular.